Não piaça! Bonoi não piaça! Toda a gente bonoi não piaça! A gente aqui a vestinha ser as neiras, não é? Está aqui as pessoas que têm idade para ser teus avós. Mas pela frente também é as neira. Se ela não colaborar. Olha, está aí a minha avó. Salta já a placa fora. Também está na altura dela pôr uma nova que só tem um dente. Oh, smeriquinha! Chamada para alma de quem? Ah, a tua irmã? Tá gorda, moça. A irmã dela é tão feia, tão feia, tão feia, que quando ela passa, os tronhas voltam a trabalhar. Oh, se mariquinhas, marco o chão, marco o chão, tentam para fora, porque é pouco já. Pois é, asneira. É asneira, pois é, não sei. Pois é, não pode ser asneira. Está a falar da minha irmã, portanto, aqui de falar o piaça para a mãe. Não, só estou a dizer que ela está gorda, que ela está de maneira gorda que ela, quando pisa alguém, já não diz desculpe. Diz descanse em paz. E a tua irmã, moço, que está cada vez mais feia, sempre que eu a vejo, não sei se é ela que está feia ou se foi o pescoço que vomitou. A tua irmã tem uma mama maior que a outra vez a 500 metros. Pois é. E eu sei que ela agora anda a participar em concurso de Miss Chef Molhada. Mas anda. É. Ou fica sempre em primeiro e em terceiro lugar. Queres continuar a falar de família? Não, com dá-lhe! Dá-lhe! Dá-lhe! Oh, Samariquinha! Alpiarça, bem-vindos, divirtam-se. Este é um espetáculo um bocado diferente do que o Oscar Estacionense, continua a ser a mesma estupidez, mas resolvemos juntar os nossos amigos, um salve de palmas para eles, a nossa banda. Estou encostado à porta e a viúva só dizia: ai, tu morreste com um passarinho! E ganhei, ganhei, ai, casa é! Tu morreste! E eu chego, olha, afinal ela morreu de quê? Diz o bêbado, eu acho que foi com uma fisgada. Tu realmente assistes a coisas que não é possível. Bom, mas é a primeira vez que eu vejo assim um recinto tão grande com pessoal em cadeiras, olha lá. Já o pessoal te pagou. Que é a cadeira? Pois, não trouxeram as cadeiras de casa, só que o pessoal aqui tem tudo cadeiras iguais. Peça a minha boca, ele vai aos concertos de Tony Carreira, leva a cadeira, lá encheira, vai para lá às 3 da tarde. Tem que ficar encostada à grade, senão não vê nada. Diz ela. E é só mulheres nos concertos, que eu fui uma vez levada e fiquei. Só mulheres, irmão. Você estava toda, elas assim a cantar Tony, e eu atrás de uma Tony. E me mandavam um bongó, moço. E eu Tony, Tony, Tony. E ela vira-se para trás, achei que me mandava, faz favor. E eu, desculpa, menina. Ela continuou aí, o Tony, e eu Tony, Tony, Tony. Ela disse que matava, vai-se embora! Já estou a sentir chumaço! E eu chumaço, menina! É isto que você está a sentir, não é o que você pensa! É o meu ordenado, o patrão paga em dinheiro, e recebi hoje, trouxe aqui o dinheiro no bolso. Diz ela assim: deve ser um trabalhador exemplar que desde que o concerto começou já foi aumentado 3 vezes. Mas aqui, ó, não há hipótese disso acontecer, que está aqui o pessoal sentado, os que estão lá atrás. Sabes lá? Sabes lá se são as duas cadeiras juntinhas uma à outra? Além. Vem lá atrás e à volta está o outro pessoal. Boa noite a todos, toda a gente! Boa noite! Está tudo a dormir, vamos ter que acordar este pessoal. Está embora! Vamos acordá-lo? É já! Vamos lá, Tom. O que é que é? Não, ora bem, muita gente não sabe da nossa carreira musical, mas eu e ele já estivemos nos Estados Unidos, Nova York, numa altura que não aconteceu ser nas estradas estranhas com saca-rolhas. E então esta música aprendemos a tocar lá, que é um estilo musical que se chama blues, e fizemos-la para uma rapariga que conhecemos lá, que nos dava de comer e alimentação também, ok? E esta música chama-se Blues for the Ladies, para toda a gente aqui em El Piazza curtir com a gente. Vamos lá, toda a gente! Toda a gente conosco, vamos lá! Ela é linda, e quem me der? Poder dizer-lhe que ela é linda, uma merda. É que olham para ti com essas orelhas, parece o mesmo um menino de couro. Sabes que é que eu tenho as orelhas assim? Sim. Quando eu nasci, o médico que comprou-me as orelhas perguntou: onde é que eu ponho esta merda? E de por baixo várias vezes na quarta classe, porque tinhas que ficar no fundo da sala. Se ficasses à frente, ninguém via o professor. Antes fotografias da turma, não ficava sempre à frente. Só aparecia aí um amigo meu, que era mais baixo que eu. Ah. Mas tapava tudo e não vias ninguém. Mas estás armadinho. Até chamavam a minha turma que para a turma de orelhas. Sou eu. Mas deu-me jeito. Tu diz uma coisa, com as orelhas desse tamanho, quando não ouves mal alguma coisa também faz, diga. Não. Ah, a orelha já faz. Não preciso, mas é só esta, acho que para que é só esta, é tipo direcionado. Foi por causa dos anos que trabalhaste na TMN. Eras operador lá da festa. Não vá se foda. Mas não te armas em menino de couro, canta isso direito. Como é que é? Filha, tu és linda por causa de ti, vou deixar a erva. Estás tolo. Vai deixá-la para não sabermos onde andas a pegar a mim. E isto é uma feira agrícola, o pessoal sabe que a erva está cara. Cantas direitinho? Está bem. Então é assim. Salve palmas para o Ivo! Isto é a nossa máquina de karaoke, a gente escolhe a música, ela toca. Isto tem aqui tudo? É? Tem tudo, aqui filhinha. Filhinha, tem tudo. Tem jardins muito bonitos. Eu acho que aqui o pessoal da Alto Piaça está com problemas em cantar porque não sabe as letras, não é? Então agora não há desculpa, nós cantamos e vocês repetem. Que não tenham problemas, pensem como eu, quem está ao lado canta pior. Então é assim, eu canto e vocês repetem, vamos lá. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o filho do ramalho. No bolso! Juntaram-se os dois na valeta, tocaram uma... Ah! Agarrados... Oh, baralhoco! O que é que este é, baralhoco? Esqueci-me de... Peraí. Juntaram-se os dois na valeta, tocaram uma corneta, agarrados... segunda letra, que é que é? Estás sempre a pensar que tudo que eu canto tem asneiras? Vamos redimir, porra! Vamos cantar uma música eucarística. Nana, toda a gente. Nana, nana, nana. Não é esta, isto não é eucarístico. Peraí, desculpa. Ah, é aquela. Põe tua mão na mão do meu senhor da Galileia. Toda a gente. Olha, afinal não conseguiste pôr ninguém a cantar, hein? Afinal não puseste ninguém a cantar, hein? Queres ver como é que eu ponho? Olha, outra vez? Ah. Sem as neiras. Sim, vamos lá ver. Bota-se no dedo. Atirei o pau ao gato, tu, mas o gato... Estás a ouvir? Pro! Não morreu. Mais alto, toda a gente! Dona Chica, gato, assustou-se, se, com o berro. E toda a gente cantou. Não tem piada nenhuma. Ai não? Olha, mas continua a cantar. Queres ver com piada? Sim. Basta trocar duas letras. Sim. Então agora é assim, pessoal. Tomem atenção e ouvido. Atirei o pau ao jafu, fu, mas o jafu, fu, não morreu. Toda a gente comigo, lá. Dona Chica, que assustou-se. Mais alto! Tu berro, tu berro. Toda a gente disse as neiras, incluindo aquela senhora ali que já devia estar em casa. Mas eu tenho... Da cara lá que eu sei, não para fazer as neiras. Mas eu não aí o pessoal aqui fala assim rápido, para já. Só fala normalmente. Mas eu, o pessoal aqui também diz as neiras como nós. Não dizem nada. Tem que dizer, quem não diz as neiras é uma pessoa triste. Eu vou tocar uma música que não tem as neiras nenhuma. E achas que tem piada? Não. Então vou tentar, olha. Combate Chico, natural de Pernambuco, quase que dá bem maluco com a mania do bilhar. Só come ervilhas, mesmo essas não mastiga, para sentir na barriga as bolas carambolar. Não? Estão-se a rir por causa do gosto, que isso não tem piadinha nenhuma. Espera aí, tem outra. Na minha aldeia deu-se um caso espantoso, espantou-se todo o povo, deu-se um caso espantar. Na minha aldeia espantou-se todo o povo, quando um galo pôs um ovo para a galinha descansar. Amor, se isto tem tanta piada como a minha sogra sem dentuça a comer um corneto. Tenho outra. Minha vizinha tinha lá na capoeira uma galinha poideira com a frigideira ao lado. Minha vizinha já gastou toda a manteiga para ver se a galinha lhe põe um ovo estrelado. E aquela? Banana não tem caroço, não tem caroço, não tem, não tem. Vocês! Banana não tem caroço, não tem, não tem. É como carne sem osso, não tem caroço, mas sabe bem. Vá lá! É como carne sem osso, não tem caroço. Estavam dois namorados muito agarrados num bananal. Vocês! E ele botou a saia para baixo, deu-lhe com uma marracha, ela até bateu mal. E agora? Eu vi logo que vinha à parte de uma marracha e iam-se perder todos. Todos! Mas eu acho que eles, nós temos de falar sério aqui do pessoal da Alpiarce. Que isto é certo, eu e ele já há muitos anos gostávamos de partilhar a nossa carreira musical com todos vocês e é o que estamos a fazer hoje, que nós já trabalhamos na música há muitos anos. Inclusive a nossa carreira musical começou em França, para quem não sabe, uma altura que fomos para lá trabalhar 6 meses como técnicos de peladura. Não é? E então ao fim de 3 meses estamos lá a trabalhar, arriscámos logo na nossa carreira musical, hein? E fazíamos concertos assim com o pessoal, só francês assim à nossa frente. Nós até falávamos francês e tudo, hoje. Chegávamos lá, é bonsoir. É bonsoir. Je m'appelle Jean, il s'appelle Coco. Nous sommes très contents d'être ici avec vous cette nuit. Nous sommes ici pour présenter notre dernier travail. Travail qui s'appelle Chouk Chouk dans la baguette. Salmão vós outra, há um tipo ao mais alto. Bolivá. Tolemonde! Bolivá. cada um isso é bonsado. Olha, vamos ir para mais alto. Já sabe, ah, caralho. Olha, vá. Uma grande salva de palmas para todos vocês. Sabem cantar em francês. E cantar músicas portuguesas, mas à francês. Oi. Temos três, temos quatro, aliás, mas só acabamos a meio três. Manel! Ora, ouçam lá. Je sais, je sais, cette belle portuguesa avec qui je vais casser. Je corri monde, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Ma qui elle est très jolie, carinhosa, qui l'a tout fait pour moi. Je sais, je sais, cette belle portuguesa avec qui je vais casser. E esta agora? Qui te l'a dit, manda lá. Se c'est bon, mais c'est pas pour toi. Qui te l'a dit, manda lá. Se c'est bon, mais c'est pas pour toi. E esta agora? Quando ele vou lá na Brasília, pensei no papo. Não quero, não. O bomba toda a gente sabe. Sabonçá? É uma marca de sabão, que é o Sabonçá. Queres comer um sá? Sabão, sá. Sá, sabão. Ora bem, isto é uma feira agrícola, sabes? Tem alfaias agrícolas. Tem vacas também. Tem? E porcos? Já podes levar uma vaca daqui para o chão do sogro. Mas leva desmontada que ele monta lá. Não, que desgraçado. Ficava com três em casa. Opa, eu ando pelos cabelos com a minha mulher. Porquê? Eu vou aproveitar até que é malta pessoal fishing alfiar-se, até vou desabafar contigo. Ando pelos cabelos com a minha mulher. Tenho alturas que me apetece matar-me e a seguir mato a ela. Tu és? Olha, tu és tu. Sabes o que é que ela me perguntou na semana passada? Estava a chover e eu ia sair de moto. O quê? Virou-se para mim, vai sair com esta chuva! Então? Eu não, vou esperar pela próxima. A tua não se faz assim, perguntas tu. É, a minha faz também. A noite estava a dormir, meia-noite, estava a dormir como um anjo. E chegou como um anjo. Deixa eu ver quando são aqueles dias de prostitutas. É o dia do demónio. Jesus! Até fica para trás da cabeça fresquinha. Que aqui, o ar entra, bate-me diretamente aqui atrás. Eu dormi com um anjo, depois de repente tu viras-te, não era controlas os esfíncter. E ela lembra-se de me acordar. Pato! Oh, tu! Ela, para ela não se enganar no nome. Pode ser a noite de lá o amante. E posso não ser eu. Pode ser ele. Eu disse que a casa era mesmo ele. Ah, não eras tu? Eu dormia. Acho que se mandou um gajo da Torre dos Coelhos lá no Porto. Estava lá em cima aos metros. Eu não sou ele! Eu não sou ele! E o pessoal tem calma, não tiro, mas é que eu não sou ele! E atirou-se. Foram ver, não era ele, era o primo. As conversas que nós temos são muito estúpidas, isto tudo derivado a de nós há uns anos atrás termos queimado a centralina. E o primeiro conselho da noite é para vocês, ouçam isto pessoal, deixem as drogas. Era é pouco e nós estamos a precisar. Ok? Então a música que vamos cantar agora, escrevemos-la dedicada ao nosso dealer na altura. Dealer é como se diz, o moço que vende. Também é músico, chama-se Bob Dealer. Já ouviram falar dele? O Bob Dylan tem uma música que é Knock Knock on the Elvis Door. On the Elvis Door, que o Elvis também lhe devia 700 dólares em gansas. E passava o tempo a telhar a porta. O Elvis, pega o que tens, ó ceboso! E entretanto fez esta música para toda a gente saber que ali ia para lá bater à porta. Então fez esta música. O Elvis não usava gel nem brilhantina, que era mesmo gordura da raiz. É? Sabes cada coisa, meu. E então a música que ele escreveu para o Elvis foi esta. knock, knock, knocking on the Elvis door. Sabem qual é? Vai lá, toda a gente connosco, vai lá. Knock, knock, knocking on the Elvis door. Pessoal aqui em Alpiaço, isso bem alto, vamos lá. Está fixe, mas agora a cantar, pode ser ou não? Vamos lá então, ei! Há pessoal aqui com o mesmo problema que eu, que é o inglês. E então, para quem não sabe cantar inglês como eu, vamos cantar em três línguas diferentes para toda a gente entender. A primeira versão é em brasileiro. Ah, gente, todo mundo aí, toda a gente de mão lá. É o nosso sempre cantar com a gente. É isso aí, ninguém tem que trabalhar, né? Tá toda a gente aqui na paz. Vocês com a gente com vocês. Todo mundo com o Senhor. Tira essa ganza da minha frente, que eu não consigo fumá-la mais. Fumá-la mais. Está tudo ficando tão diferente, que eu me sinto batendo nas portinhas do céu. Aí agora toda a gente isso vem. Bate nas portinhas do céu. Toda a gente a bater em cima, todo mundo aí. Bate, bate, bate nas portinhas do céu. Ó, gente, a bater em cima, não embaixo, em cima, toda a gente, dá uma. Bate, bate, bate nas portinhas do céu. Uma vez mais, todo mundo aí. Bate, bate, bate nas portinhas do céu. Aí, meu irmão, você acha que esse pessoal consegue cantar sozinho essa música aí? Acho que não. Acho que não. Eu acho que sim, eu tenho fé que esta gente aqui é gente forte, mas custa deitar pra fora, né? Eu acho que não estão conseguindo, não. Ei, toda gente, é botar pra fora como se tivesse a cagar. Manda assim bem forte. Não deixar nada dentro, deitar fora, todo mundo com a gente. Bate, bate, bate nas portinhas do céu. Queremos ouvir só vocês a fazer força, toda gente. Bate, bate, bate nas portinhas do céu. E não só saiu metade, tem que sair todo, toda a gente. Bate, bate, bate nas portinhas do céu. Agora que saiu tudo, tá toda a gente contente? Mais uma vez. Bate, bate, bate. Eu acho que tens de mudar a língua. Canta espanhola. Espanhola, vamos lá então. Madre, quita el chocolate de delante de mí. Yo no consigo fumar más. ¡Todo el mundo! Fumar más. Me parece que todo está tan lejos de aquí. Yo me siento batiendo en las puertas del cielo. Ahora toda la gente, vámonos pasando. Bate, bate, bate en las puertas del cielo. Español, toda la gente. Bate, bate, bate en las puertas del cielo. Toda la gente. Español. Toda la gente. Bate, bate, bate en las puertas del cielo. E este bocadinho é para vocês pensarem qual é que vai ser a língua a seguir. E quem cantar toda a gente aqui em Alpiaça, porque não tem nada aqui de nada. Não é que tu se chama de ferrão, que já me sinto como o jefe é feito o trou da repórter. Oh, oh, oh. Já gozaram? Andaste com a Márcia? Não. Ela às vezes falhava umas coisas esquisitas. Estás a dizer que eu consigo cantar em qualquer língua, pá? É? É, é. Vais-te armar. Vais-te armar, não é? Vou armar? Estou-te a dizer que eu canto em qualquer língua do mundo. Então vais cantar. Olha, canto em inglês, francês, espanhol, italiano, é o que tu quiser. Alemão. Então vais cantar primeiro em português e a música que escolhes cantar, vais cantar nas línguas que eu te pedi. Só se esta malta cantar comigo, só não canto. Está a defes. Pode ser? Mas vai lá, toda a gente com o chubaco no ar. Chubaco no ar. Então, tu quando levantas as mãos não pões o chubaco no ar. Vai, toda a gente arranjar o chubaco, vamos embora. Quem não tem chubacos, pronto. Tem pelos. Toda a gente com as mãos no ar. O pessoal está aqui sentado, não, agora não me apetece. Só está nas cadeiras, só está nas cadeiras, é os bichos. Vai, toda a gente com as mãos no ar. Ali, ó bigodes, leva no ar, é isso? Ali, bigodes. Eu estou a ver ali o amigo quando bebe uma malga de vinho, quando acaba. Só depois é que diz, está bom. Aquilo filtra, aquilo tem carbono. Tem carbono. Bem, cantar uma música, e bora ali. Até lá, primeiro, dá a gente mão no ar, quem puder de mão no ar é bicha, agora é que eu vou ver. Vamos lá! É da bigodes, vamos lá. A música é assim, Manuel. Que vida tão triste, como é triste a vida de Manuel. Manuel, que vida tão triste, como é triste a vida do Manuel. Aí é essa a música? Você é tão... Agora está a gente comigo. Manuel, que vida tão triste, como é triste a vida de quem? Manuel. Manuel, que vida tão triste. Como é triste. Espetacular, uma salva palma para vocês. Olha, sensacional. De olha lá, ó sumidade linguística ou musical. Vais para então a cantar a ti próprio e toda a gente a mesma música em francês. Manuela, que vida ela é tão triste, ela. Como é triste ela, a vida ela de Manuel. Manuel, que vida ela é tão triste, ela. Como é triste ela, a vida ela de Manuel. Aí isso é... Vós andais a fumar todos, mas ele aquelas cenas cheiram uma lenha, só pode ser. Aqui só fez domingo, quinta-feira, é que isto é francês. Não, isto é francês desde... É. Agora, redime-te, canta em espanhol. Manolo, que vidolo tan tristolo. Come tristolo la vidolo de Manolo. Manolo, che vidolo tan tristolo. Come tristolo la vidolo de Manolo. Já percebi, vós todos, mas eu creio já comigo em tolo, não é? Então para tolo, tolo e bem, vais cantar essa merda em alemão. Ai que merda, vais cantar isso agora em russo, russo. Malinka, malinka, kalinka, moja, saduja. Manuel Ovski, Vidovski, tão tristovski. Toda a gente! Como é tristovski, é Vidovski e Manuel Ovski. Manuel Ovski, Vidovski, tão tristovski. Como é tristovski, é Vidovski e Manuel Ovski. Parou! Vais cantar em chinês agora, que estavam ali a pedir. Manuelinho, Ibidinho, Tantritinho. Como é tritinho, é Vidinho. Para aí! Grego! Manuel Opolos, Vidolos, tão tristolos. Como é tristolos, é Vidolos do Manuel Opolos. Manuel Opolos, que Vidolos, tão tristolos. Não preciso dizer quem não cantar é bicha, pois não? Aquela música que uma vez fizemos dedicada a uma moça e a todas as mulheres, menos às presentes, para não levarmos no focinho. Então esta música fala de uma vez, uma moça que encontramos, eu e ele, estava um bocadinho bêbada, e nós, para ninguém lhe fazer mal, até a levámos para a nossa casa, não é? E depois lá, pronto, a música fala do que aconteceu lá em casa com ela. Olha, mas cantamos isto, mas sem as neiras, por amor de Deus. Foda-se nenhuma. Epá, e acontece-me isto, e eu deixo-me sair das neiras, sou uma pessoa triste. E com dores. Tu tenta dar uma castada com o dedo pequenino do pé, na cómoda de manhã, sem nas por ela, que até sai a unha fora, tu não dizes as neiras, pois não dizes, ai, aleijei-me, até vai mais. Se disser, foda-se, passou. Não é? Então a música que escrevemos para esta rapariga que ficou em nossa casa é esta. De nós para vocês, o pessoal que está aqui de Alfiarça, que é um público fantástico. Obrigado! Ela caiu e ele foi morto. Ela caiu e agora? E ele vai cantar. A tabuada não sabeis vocês, não é? Foi mais uma noite. Foi para a frente e foi por trás. Como não apanhou? Percebeu como é que era na primeira vez, agora já toda a gente sabe a letra e toda a gente tem que cantar connosco. Combinado ou não? Pois é, o senhor está a ficar diabético. E ele, está a ficar o quê? Está a ficar diabético. Não estou a perceber. Foi a dizer que está a ficar diabético. Mas o que é essa merda do diabético? Diabetes é excesso de açúcar no sangue. Ah, por isso! Por isso eu ponho a minha rosa chupa e diz, é doce. Tu vê lá a barbaridade que foste falar. Acha normal? É a mesma coisa que eu dizer que a minha mulher é diabética, não é? E que não tem corrimento vaginal, tem pingo doce. Oh. Queres ir para a estupidez? Eu sou bem mais estúpido que tu. Queres uma estúpida mesmo? Queres? Diz o filho para o pai. Oh, mãe! Não queres mais estúpidas? Eu até tinha, mas então é melhor não, não? A música que vamos cantar a seguir, fizemos-la com muito gosto para um convento de freiras. Elas pediram-nos uma música para participar num festival de rock alternativo e nós escrevemos o dia-a-dia do convento para elas no estilo musical que é o blues. E esta música chama-se Blues do Convento. E para a malta de Alpiar, se tinha dúvidas, que estamos todos juntos com vocês, é esta a música para toda a gente curtir. Vamos lá! E aí era de bicicleta, pelos campos ele quis. E aí era de bicicleta, pelos campos ele quis. Ai, eu ia tão contente. Por quê? Porque estava sem selim. Só tirava a voz por aí. A noitinha no convento, quando se apagam as luzes à noitinha, porque era muito escuro no convento. Quando se apagam as luzes, como é que é? Apanhamos grandes motas a snifar para as cruzes. Comichão, ai que comichão sem fim. Ai que grande. É assim uma comichão mesmo grande. Gino Camstem. Diz a minha sogra, diz que é espetacular. Mata-lhe a deficiência toda. Diz ela, é Gino Camstem e põe um pinguinho de lexívia. Aranha, saem lá todos brancos, parecem chatos albinos. Olha lá, mas estavas a falar do Gino Camstem. Por causa de quê? Ai que grande comichão! Ai que comichão sem fim! Ainda bem que queima a coça! Quem é? É o Mato Serafim! Vamos piar! No meu quarto, no meio da escuridão, à noite. Mas quê? Era noitinha aonde? No teu quarto, no meio da escuridão, sinto algo atrás de mim. Sempre quis fazer isto com uma banda, dá para fazer outra vez? Não. Olha, quando eu tivesse gases em casa, me apetecia estar uma gaja e fizesse isto. Ou disparava as sanitas todas dos vizinhos até o resto do chão. Gajo a arriar o calhau e no final fazer assim. Puta, e a fossa ia tudo. Era, não era? E a fossa ia tu com atrás. Eu tinha que ter um amigo que era leproso, manda um traco para buscar o conselho. E depois deixa mijar. E diz o outro, oh, olha, tu vais sacudir, olha o meu burro. Eu tenho uma prima, tenho uma barraca de farturas, que eu nem sei se ela está aí. Que ela quando vai arriar o calhau não é normal como nós. Então, é assim. Então, peraí, então se a tua tia, a tua prima, faz os churros, é a filha dela, a filha faz os churros, não é? Não é a minha? Depende da altura do mês, não me faças falar. Eu estou-me a portar bem, estou-me a conter para não dizer asneiras. Nem estupidez. Mas agora vou ter que desabafar contigo uma coisa. Apareceu-me outro dia lá em casa, sabes quem? Hã? O Amândio. Aquele meu amigo que passou a jogar no outro clube. É Panasca! Sabes que eu tenho uma teoria em relação a esse pessoal? Eu acho que eles devem cortar aqui os tendões aos pulsos, que já não sempre. Peço que não tenho controle nas mãos. Mr. Gay, lá, lá, lá, lá. Mr. Gay, lá, lá, lá, lá, lá. Mr. Gay, lá, lá. Mas queres saber o melhor ou não? Não. Estou a falar de um amigo meu, que mora... Não deixa ser meu amigo, não concordo, mas... Chegou no outro dia lá a casa, foi lá tomar café e tal, e mira-se assim de repente, olha, queres ver? Então, mas se ele é teu amigo e gosta de ti, tens um... Tu tens um amigo que te ama, que te ama, que te ama. Tu tens um amigo que te ama, que faz o amor. Então, será que posso falar? Senão eu não falo, estou aqui a desabafar contigo e pessoal, posso? Então este meu amigo apareceu lá em... Que te ama, oh. Tu tens um amigo que te ama e que faz o amor. Pronto, então essa pessoa... Que te ama. E de gozar. Posso falar o que é que aconteceu? Pronto, então eu tenho um conhecido que te ama, que te ama, que te ama. Tu tens um conhecido que te ama. Para! Já não te vou contar nada, pronto. Já não te vou contar nada, da maneira que é espertinho. Jesus! Então quer dizer, se o namorado for peludo, tem que levar um alfaia agrícola até. Para lhe fazer os regos. Tem que levar uma roçadeira. Nós fizemos uma música para esse amigo dele. É um bocado badalhoca, mas acho que já passa da meia-noite. Quer achar? Já passa largamente da meia-noite, são 11 horas. Então a música que nós fizemos para o amigo dele. Para o amigo para nascer dele. Isto é um slow, vamos todos. Dizia o namorado. Hoje ainda sem me diz. Deixaste uma marca anais. Rebentaste daqui a pouco. Um chavaste e os queixai. E deixaste-me aqui toda parida. E eu que pensava que eras gay, anuleiro. Nunca pensei que tivesses tão comprido. Agora nem para tu não servirei. Ei, ei, ei. Aproveitaste-me quase tudo, a camurça e a anilha. Arrebentaste-me quase tudo, estouraste-me da vida. Arrebentaste-me quase tudo, a camurça e a anilha. É o Ivo, mais uma vez, uma salva de palmas para o Ivo. porque pensava que eras gay. Anulei. Nunca pensei que a ti vezes tão comprida. Agora nem para tu não servirei. Ei, ei, ei. Toda a gente connosco. Tentaste-me quase tudo. É que a moça e a amiga. Arrebentaste-me quase tudo. Estouraste-me a vida. Arrebentaste-me quase tudo. É que a moça e a amiga. Arrebentaste-me quase tudo. Estouraste-me a vida. Estava bonita, não estava? Mas vocês não sabem a melhor. Nós somos muitas vezes contactados para escrever músicas para cantores famosos portugueses. Ui, vai a nossa. Ai, Jesus, vai a caralho. Às vezes até temos que desligar o telefone, não pagamos a conta de propósito. Ora, esquecemos. Para ninguém nos chatear. Aqui atrasado ligamos uma cantora. Eu não me lembro. Uma cantora cujo nome tu não podes dizer que ela já nos avisou que nos falta. Pronto, ela é de Sintra, ou coisa assim. Oh! É de Sintra, me deixa falar o nome dela. Ela um dia ligou-me e disse assim: ó, vós, estou na estacionante, escrevei uma música para mim, a gozar o meu ex-namorado. E nós dissemos: ó, Mónica, então tens que me dizer. É burro, mano. E então, mas ó, então tens que nos dizer um pormenor dele para a gente gozar com ele. E ela disse assim: olha, podes gozar na música com o tamanho da pila dele, que ele tem uma pila pequenina. É, explica às pessoas que ela é chinês. Cuidado com os chineses, minha gente. É um conselho que vos dou. Eu sempre vejo um chinês e encosto logo as nalgas à parede. Ah, não, que se vejo em qualquer buraco, abre uma loja. Ah, pois! Ah! Esta quarta classe, quer? Nas novas oportunidades, 3 dias. Oh! Tinha todo um equipamento. Oh, bom. E sabes quem é que me tirou a carta? Quem? A polícia. O cara me lembrava, vou tirar a carta, eu obrigado, Sr. Gente, já não tenho idade desde os 18. Sei lá que hora, eu quando ando num processo de velocidade fiquei sem a carta outra vez. Juro-me? Tipo, voltar a tirar a carta outra vez, sabes, quando tu ficas sem ela, tens que tirar outra vez. Pois sim. Tens que voltar às aulas de código, às aulas de condução. No outro dia estava lá na aula de código, e lá o engenheiro, eu não sei onde é que eu vou. Engenheiro de quê? É o engenheiro das estradas. É o homem que inventou as linhas e os sinais de trânsito. Mas, olha, que saíram do cu de um chinês. Queria-me envergonhar à frente de toda a gente, eu digo assim. E digo-lhe assim, vai fazendo umas perguntas de código. Eu digo lá, sou engenheiro. Então, Sr. Rodrigues, cá vai a primeira questão. Agora, imagino que o Sr. Rodrigues é uma situação. O senhor vai na estrada, à noite, na sua vida, na sua via, e de lá para cá, portanto, na direção contrária, o senhor vê duas luzes. O que é que será? Olha, duas luzes, o que é que será? É um carro! Meu amigo, que é um carro? Diz ele, que é um carro, nós já sabemos. Nós até aí já chegamos. Agora, o que eu quero que o senhor Rodrigues me diga é que se é um BMW, se é um Audi, se é um Ford, se é um Nissan. O senhor engenheiro, será o cara que é, que é? Não sei! Pois é, eu já tenho aqui um ponto negativo. E olha que esta filha da mãe também. Segunda questão, Sr. Rodrigues. E vai que eu vou-te dar um soco. Vou-te enfiar um farol de estou aí no quadro, vou cá abaixo. Vais pescar ao longo do processo digestivo inteiro. Diga lá, Sr. Engenheiro. Vamos imaginar que o Sr. Rodrigues vai na sua estrada à noite, na sua viatura, e de lá para cá. Portanto, na direção contrária, ele só vê uma luz. O que é que será? É uma moto! Um cruzada? Pois, que é uma moto, nós já sabemos, até aí nós já chegamos. Agora, o que eu quero que o Sr. Rodrigues me diga é que se é uma Suzuki, se é uma Yamaha, se é uma Ducati, se é uma Harley, se é uma Famel. Eu sei lá o que é que é! Pois é, vou reprová-lo mais uma vez. Vai, tu. Mas olha lá, tens que ir a tomar atenção ao que vais a fazer, ou vais olhar para o. Ou tens que ir olhar para o lado. Ele não estava bom. Ou seja, já agora posso-lhe fazer uma pergunta assim? Claro, Sr. Rodrigues. Eu imagino que sou engenheiro. Vai à noite a pé na cidade. E lá para cá, portanto, na direção contrária, eu sou engenheiro. E uma moça muito jeitosa, 25 anos, com aquelas mini saias tipo cachecol, com aquelas meias tipo rede de pesca, as unhas muito pintadas, o cabelo louro bonito com raízes pintadas de preto. O que é que o senhor engenheiro acha que é? É fácil, diz ela, é uma prostituta. E eu digo, ó senhor engenheiro, que é uma prostituta, nós já sabemos. Até aí nós já chegamos, agora que eu quero que o senhor engenheiro me diga, é que se é a sua mãe, se é a sua tia, se é a sua mulher, ou se é a sua avózinha. Eu não posso dizer isso ao homem. Não pode, não pode. De tantas borracheiras que já apanhámos, é Almeirinha... Pedra Pomes, chamas Pedra Pomes, que ela está lá, mas não comes. É. A gente apanhou tantas borracheiras em tantos sítios onde vimos trabalhar que a gente, quando passa cá a segunda vez, pensa, ah, eu acho que estive aqui. E eu digo sempre, não, é a primeira vez. É um déjà vu, déjà vu. E há músicas que nós começamos e nunca acabamos porque a borracheira depois a gente desmaia. E lembrámos agora aqui de algumas músicas que nunca acabamos, mas vamos partilhar convosco que estão aqui em Alpiaça, na Alpiaça. Olhem esta. Na casa da tia Esther, lá pela semana passada, foram dar com o Xavier a comer-lhe a entremeada. Dizia ela baixinho, ó Xavier bestial, eram para ir certo ao fito, oito à espera no quintal. Dois, eram para ir certo ao fito, oito à espera no quintal. E depois no quintal também. Oito à espera no quintal. Em oito estão toda a gente. Eram para isso é topito. E agora? Oito à espera no quintal. Oito não, então já tinha entrado dois. Então ficaram dez. Hã? Impossível. É, são quantas matemáticas que eu faço? Ora bem, a próxima música fala daquela altura da vida de qualquer rapaz. Aquela noite em julgas que vais perder os três. Lá em cima de nota a gente diz que quer perder os três. Há outros sítios, quer perder de alto a baixo, qualquer coisa. Mas pronto, a gente vai dizer perder os três. Então nós escrevemos esta música para um primo nosso que pensava que era essa a noite que ele ia buscar a namorada e que coisa. Mas a coisa correu mal. E então esta música faz parte do nosso novo projeto. Nós dois, mais eles, a nossa banda. Somos a nova boys band nacional. Vamos ser conhecidos como Duodeno, mais eles. É o Duodeno e eles. É o Duodeno e os intestinos. Mas agora podemos apresentar o resto da banda, não achas, hein? Pois é, só tem. Só! Ele de vez em quando ausentas. Vai dar uma volta. Já está a jogar? Que eles vão nos anunciar com eles. Vamos apresentar a nossa banda. Vamos lá. Então faz favor, começa aí. Mas não quer. Hã? Apresenta o pessoal da banda. O Álvaro. E ali o Albano. Por acaso tens que era de Albano, moço? Estes são os nomes fictícios. Não, os verdadeiros. Você virou-se para ela. Tu és virgem, não eras? Ele é um descarado. Toca o órgão à frente de toda a gente. Ali no baixo temos o Pissas, passava a palma para o Pissas. Sérgio Balmão. Aqui o Bruno, passava a palma para o Bruno. E aqui temos o Albano. O Ivo, passava a palma para ele. Bom, e é um prazer enorme que estamos com uma banda a sério como eles, que está espetacular, sensação, sentimento. E esta música chama-se Desta Noite Não Vai Passar. Queremos ver quem é que está aqui que sabe cantar isto connosco. Hoje vai ser o dia em que eu vou perder os três. É a final. A minha estreia no mundo vaginal. É este o refrão. Achas que devemos cantar? Vamos, vamos, pessoal, canta com a gente. Não me apetece, não me apetece. Acho que me parece. É, então, não, claro que vou. Vai lá, pessoal, a cantar contigo. Vamos cantar ou não? Vamos! Vai, vai. Hoje vai ser o dia em que eu vou perder os três. É a final, a minha estreia no mundo vaginal. Está entendido ou não? Agora vocês connosco, vamos lá, como é que é? Hoje vai ser o dia em que eu vou perder os três. Vamos lá. O dia de... Mais alto, cara. É a final, a minha estreia no mundo vaginal. Vamos lá. Uma salva de palmas para vocês. Agora vocês estão a ouvir a música e depois cantamos todos o refrão, ok?